cielo transparecem. Tá ligado, né? Ó! Oh! Anoiteceu e os bravos partiu pro baile. Sempre feliz na xiga, encostei no mó style. Oh! Horário de verão, curtição fica maneira. E a ver nosso bonde, as mina pensa besteira. Verdadeira, oh! Hoje em dia, difícil nesse mundão. Cachorro na pá, cessa de coração. Oh! Disposição tá tendo que os moleque é sem limite. Claro que é pouco, aos que esse pique existe. É mó troca de favor, amor não é mencionado. Ao pé do ouvido me chamou de ordinário. Eu expliquei pra elas um simples menino raro. Já que a vida é curta, os moleque representa. Tratando as feninas com uma forma violenta. Embrasado no estado, difícil de controlar. Um puxão de cabelo que fez ela se amarrar. Numa conversa produtiva, até um pouco divertida. Indo do passado, vivendo o melhor da vida. O lema é 4M, bico fica curioso. Se papa ganha em livros, tudo fica mais gostoso. Um camarote zica assim, outro patamar. Tem um endereço, tem Floripa, beira-mar. Vi através da lupa uma cena absoluta. Várias modelo top se jogando na disputa. Várias modelo top se jogando, ela se joga. Fruto da batalha, os moleque é vencedor. Em busca da melhora, o sonho realizou. Vivendo tipo shake, mudou seu cotidiano. Rico e sorrindo, isso até 18 anos. Fruto da batalha, os menor é vencedor. Em busca da melhora, o sonho realizou. Vivendo tipo shake, mudou seu cotidiano. Rico e sorrindo, pois nem fez 18 anos. Rico e sorrindo, isso até 18 anos. Rico e sorrindo, pois nem fez, já fez. Rico e sorrindo, isso até 18 anos. Tipo da Vera Cruz, acho que ela o cara, entendeu? Então tipo direto, entendeu?